minha mãe. Sei que preciso de ti, do teu amor eu sei. Filho, sempre te amo. Sempre te aguardando, mas que meu tempo na terra. Choro com muito desgosto de arena. Mãe, palavra que Deus inventou. Seu filho, sempre te amo. Sempre com minha família, me sinto bem. Obrigado, Jesus, abençoe a quem não tem. O que seria de mim sem o amor de minha mãe? Sem um abraço no Réveillon, fogos, alegria, champanhe. Sentimentos aguardados, mais do que meu tempo na terra. Choro quando lembro de desgosto que dei a ela. Mas graças a Deus, tô vivo aqui pra te falar que te amo independente de como a gente pode estar. Obrigado aos separados, não importa o nosso lado, porque te amo como um filho bom, mal criado. Já falei muita besteira, critiquei suas atitudes, mas aprendi que a senhora é forte e sei que não se ilude. Às vezes ainda esqueço que com mãe não se discute, mas aprendo com o tempo como que aprendi a jogar bola de gude. Mulher negra e guerreira que às vezes gosta de falar besteira. Brincadeira pra esquecer os tormentos que passou a vida inteira. Sorrindo, escondendo feridas, cicatrizes escondidas no coração. E talvez tenham magoado com essa canção. Mãe, palavra que Deus inventou. Seu filho sempre te amou. Sentimento já guardado, mas o meu tempo na terra. Choro com muito desgosto de ela. Mãe, palavra que Deus inventou. Seu filho sempre te amou. Sim, com minha família, tudo bem. Obrigado, Jesus, abençoe a quem não tem. Dona Beth é o seu nome, rainha negra, símbolo dos meus sentimentos. Minha família, pai, irmão, faz chorar sem motivo, não entendo. Que força é essa, química relevante? Lágrima não de crocodilo, mas sim de elefante. Pode até não chorar, mas pra travar como meu amor é grande. Sempre penso em vocês, sei que eu te esperarei. Não sei como me enfrentarei, por isso às vezes peço a Deus pegue primeiro que vocês. Mas não seria bom ver minha família sofrer, ver um filho seu primeiro que eles falecer. Nessa vida temos escolhas difíceis de se fazer. Às vezes tem que deixar de tudo pra tentar renascer. Como meu pai escolheu a vida com Cristo, deixando bebidas e prostitutas, assumindo compromisso, agora tendo um novo como um novo vício. O ano novo era comemorado com bebidas, só ilusão. Agora é comemorado com a Bíblia na mão e Cristo no coração. Só tinha chave pra tirar da escuridão. Como livrou minha família da podridão, pra livrar a sua também, meu irmão. Amo meu pai, o quanto amo minha mãe, meu irmão, te amo também. Que assim seja a tradução do amém. Que seja feliz na sua vida também. Mas meu amor por você igual ninguém tem. E a família me faz sentir bem. Obrigado, Jesus, e abençoe a quem não tem. Nunca vai ficar. Ouve uma mulher como você. Nunca vai ficar. Ouve uma mulher como você. Mãe, palavra que Deus inventou. Seu filho sempre te amou. Sentimento já guardado, mas o meu tempo na terra. Choro com muito desgosto de arena. Mãe, palavra que Deus inventou. Seu filho sempre te amou. Sempre com minha família, tudo bem. Obrigado, Jesus, abençoe a quem não tem.